quanto faccio è schiacciare da quelli che nos amò. Ma tão faccio è lembrare quando vem a dor. Aquela por um simples momento feliz, mas buscar quando estou prestes a sucumbir. Não posso deixar de lembrar porque nasci. Entender o motivo de estar aqui. Não me deixe esquecer o teu chamar. A minha existência é pra ti. Não posso esquecer, não posso esquecer daquele que nos amou. Mas é tão fácil lembrar quando vem a dor. Largá-lo por um simples momento. Devo render o meu.